piadinha pra tirar de marcar. Corra, no semáforo o vidro sendo fechar. Corra, velho assunto chamou de pão de fumo. Corra, racista cu de burro atravessa no mundo. Corra, não vai ser sopinha no rabo se eu te gastou, que eu grito nessa porra. Vejo que agora meu grito ecoa, vai pensando que zoa. Brincando, a vida é louca desde a senzala. Sangue no olho não é à toa, não tô de boa. Tem justiça no Brasil afora, na paulada vagabundo rebola, na trilha sonora não rola. A violência americana no Iraque é foda. Maluco deitado dormindo no baile, se esquiva na corrida, tipo Cordeiro de Lima. Enésimo na rima, pancadaria na batida. Na minha vida com respeito pra ser respeitado, em qualquer área não domínio pra sair vazado. Respeito é bom reparto, vou namorar onde passo, correndo pelo certo sem dar ponto pra safado. Não tem tição, não quebro galho, que ideia é essa? Não tem neguinho de festa racista, meu nome é Ness. Não vai me matar, otário, divulgando cigarro. Não vai me matar, otário, liberando o álcool. Tá com o cu na mão, porque comédia só faz besteira. Sebo nas canelas, PDD, não é brincadeira. Corra! Corra! Corra! Foi sem boi, foi sem boi, sem axé, sem dó. Racista Zé Ruela, gela, segura o B.O. Correr pra onde se esquivar já não tem como. Abre essa bocona e vamos lá vê-la com o homo. Pra falar com os pretos tem que tá com a boca limpa. Quer falar dos pretos nos seus dentes a gente bimba. Respeito é bom, vacilão a gente gosta. Respeito verdadeiro e não tapinha nas costas. Tento manter meu coração, bom, bom, bom. Pra debater a situação, bom, bom, bom. Mas não pagar de louco outra vez não. Já estralei os dedos, tá coçando minha mão. Quero acreditar que pode ser diferente. Racista vai escutar, tá, entender e ser consciente. Não tô falando pro mundo gostar da gente, nem pra me ver na rua e arreganhar os dentes. Preto quer mais trabalho, dinheiro, saúde e lazer. Oh, que não falte proceder. Quer ser protagonista e deixar de ser dublê. Mais uma vez, preto quer mais trabalho, dinheiro, saúde e lazer. Oh, que não falte proceder. Quer ser protagonista e deixar de ser dublê. Essa é a nossa cota, roleplay. Corra! Corra! Corra! Corra! Corra! Corra! Não entendeu? O Brasil não é o seu lugar. Xenofobia é situação, não tem como argumentar. Preconceito é atitude, eu não vou aprovar. Seu racismo é mal visto e deve ser punido. A sociedade cada dia só tende a transformar. Diversidade é natural e a cara é respeitar. Independe do que cada um possa representar. Corre, corre, que o bicho vai pegar.